Atenção, ouvintes. Atenção, ouvintes. Dentro de instantes, você vai viajar no tempo. Do you remember? Com o melhor dos anos 70. Oitenta. Noventa. Noventa. E 2000. Painel Flashback. Você vai reviver momentos especiais. Está começando Painel Flashback. Ótimo final de semana para você. Por aqui sou eu, Henrique Barbosa, e a partir de agora é hora da gente recordar aqui no Painel Flashback, começando com o melhor dos anos 70, 80, 90 e 2000 na programação da sua rádio. Para começar muito bem, eu trago aí o sucesso de CNC and Music Factory com Gonna Make You Switch para você. With the bass, pajamas live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel, trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there, the crowd is live and I will prove this groove. Party people in the house, move. Let the music take control. Painel Flashback. Painel Flashback. É só saudade. Crystal Waters, pra você ligadinho aqui no seu painel flashback, recordando o melhor do passado pra você. É uma viagem no tempo que a gente faz aqui na programação da sua rádio preferida. E pra dar sequência, tem mais, hein? Tem Madonna agora com Into the Groove. Saudade. And you can dance. Be Cold drizzle morning alone, and I cry for you. sucesso aí de 1985, Information Society, para você, para finalizar aí essa nossa primeira sequência do seu painel flashback comigo, Henrique Barbosa, aqui não para não. Daqui a pouquinho a gente volta com mais clássicos do passado para você, aqui na sua rádio preferida. Já já eu volto com mais, hein? Não sai daí não. Fique ligado. Daqui a pouco tem mais saudade no seu rádio.